me deu vontade de sair sem rumo, de largar tudo, botar o pé na estrada, de ver o mundo todo, todo mundo, a mochila, minha casa. Quantas vezes não dá vontade de abandonar tudo e sair por aí de maluco no mundo? Isso não é nenhum absurdo. Na terra da sanidade é na loucura que me curo. Abri meu mapa mundi, viajei no pensamento, na folha em branco da minha imaginação. Trouxe uma canga de baile pra gata, um vidro cheio de vento, e meu tempo passa em vão. Vou voando, voo leve, tudo muda com o vento, e meu tempo passa em vão. Eu vou lento, voo alto, me sinto alto, mas não me puxo pra baixo. Não, mas não me puxo pra baixo, não. Tô bem aqui apreciando a visão. Relato do solitário, voo do gavião. Não me puxe pra baixo, não. Mas o lobo solitário sabe que ninguém merece a solidão. Me deu vontade de sair sem dor, de largar tudo, botar o pé na estrada, ver o mundo todo mundo, a mochila, minha casa. Bora, bora da Padang, passa férias na Indonésia, sai desse mar de sangue, vê os pássaros voando, os caranguejos no mangue, as gatas top de linha, underground das madame. Olha a hora, o céu tá brilhante, navegar pelas estrelas, um presente no instante, jogar poesia ao vento, vendo esse mar gigante, me benzendo e agradecendo por viver o dia de hoje. As melhores zonas do mundo se encontram dentro de você, os melhores lugares do mundo se encontram dentro de você, tudo dentro de você, então busque dentro de si. Mas o conselho, meu amigo, não esqueça de sair. E sem sair do lugar, eu viajei o mundo sem sair do lugar. Naveguei na superfície, mergulhei tão profundo, e a mochila é o máximo que eu posso carregar. Desconheço a lei dos homens, porque sigo a lei divina. Eu e minha mochila, não vejo a cada esquina. Eu e minha esquina, não vejo a minha mochila. Eu e minha mochila, não vejo a cada esquina. Vivo a vida de passagem, sem pressa de chegar. Diferente como o tempo, assim passa devagar. Onde tiver que chegar, deixo a vida me levar. Não consigo ficar muito tempo no mesmo lugar. Sair sem rumo, de largar tudo, botar o pé na estrada, de ver o mundo todo, todo mundo, a mochila, minha casa. Me deu vontade de sair sem rumo, de largar tudo, botar o pé na estrada. Vontade.